Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com o coração transbordando de alegria que novamente aqui estamos reunidos em torno dessa oportunidade de aprendizado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Visão Espírita. Você que nos acompanha já me conhece, meu nome é Wilson Roberto Garcia. E nós agradecemos a USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que ajuda a manter esse programa, assim como a União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, que também auxilia na manutenção do programa Visão Espírita, na edição de domingo. E você que está nos acompanhando, nós estamos transmitindo ao vivo diretamente para o YouTube e para o Facebook, pelo YouTube, pelo Facebook. Então, se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal da USE Piracicaba e aproveite para marcar também o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo, uma nova edição do programa for ao ar, você vai poder receber aí uma notificação no seu dispositivo para não perder nada do canal da USE Piracicaba e da União Rádio Web. E você que está no Facebook também, aproveite, curta o nosso vídeo, compartilhe. E tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, você pode fazer a sua pergunta. Nós buscaremos, vamos responder a sua pergunta ainda durante o programa. Hoje, uma noite muito especial, nós temos a presença de dois convidados que sempre abrilhantam as nossas discussões. Hoje nós recebemos os amigos Alex Bonafini e Rogério Azevedo. Quero dar as boas-vindas, primeiramente, ao meu amigo Alex. Seja bem-vindo, querido companheiro. Uma boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rogério, que já está conosco. Boa noite, os amigos que nos acompanham pela internet. É com muita alegria que estamos aqui mais uma noite. É com a mesma alegria que nós recebemos o grande companheiro Rogério Azevedo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Wilson, Alex, aí o pessoal que nos acompanha pela internet. Mais uma vez, bastante legal podemos estar juntos aqui para refletir, avaliar algumas coisas que nos interessam à luz do Espiritismo, numa noite muito agradável como essa. Lembrando que estamos aqui por vocês, por isso agradecemos a presença de cada um de vocês, amigos e amigas que nos acompanham muitos há muitos anos, participando aqui das nossas reuniões, das nossas reflexões. Então, participe mais, envie sua pergunta, deixe lá o seu comentário também. Como eu disse, isso é uma reunião onde aprendemos todos juntos. Então, ó, nós temos aqui a Silvia, já que está chegando por aqui cumprimentando. A Regina Ruda, Nazaré, lá de Americana, um grande abraço. A Nazaré, minha mãe, olha lá, público cativo aqui sempre conosco. Um grande beijo, minha mãe. Obrigado pela presença. A Clotildes também está conosco aqui hoje. A Cida Rota, Deise Cassaniga, que saudade, Deise. Seja bem-vinda ao nosso grupo. Denise Delgado, boa noite a todos vocês. Agradecemos novamente pela presença. E antes de começarmos, de introduzirmos o assunto dessa noite, eu convido todos para acompanharmos juntos a prece súplica na voz, na doce voz da saudosa médium campineira Terezinha Oliveira. Vamos então à prece. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem. Eu tenho aqui mais um recado antes da gente iniciar o tema, que lá na União Espírita de Piracicaba, a gente trouxe aqui um banner para vocês, olha, no próximo dia 16, agora, desse mês de outubro, vai acontecer um evento, um encontro espírita sobre o tema sexualidade. Um evento que a gente está preparando com muito carinho, né, pelo pessoal lá da Mocidade Infantil. Tem o objetivo de atingir esse público mais jovem também. Então, se você, tanto para você quanto para o público mais jovem também, você pode participar. O evento vai ser presencial, tá, lá na União Espírita de Piracicaba. Dia 16 é um sábado, a partir das 14 horas. Mais informações nesse telefone, 9698-3606, ou no portal da USE Piracicaba, nós temos lá também uma notícia, usepiracicaba.com.br, ou no portal da União Espírita de Piracicaba, uniãoespiritadepiracicaba.com.br. Dado o recado, podemos ir para o nosso tema da noite. Nós vamos falar sobre as dificuldades da vida. Esse texto é muito interessante, eu lia no livro Caminhos de Volta, a explicação de como esse texto chegou, né, pelo Chico Xavier. Então, foi uma reunião que eles faziam lá em Pedro Leopoldo, e alguns dos participantes, depois da palestra, do estudo, veio até o Chico perguntando, pedindo orientações sobre o que fazer, porque muitas pessoas que iam até aquele lugar procurando ajuda, às vezes participavam das palestras, acompanhavam os estudos, mas aparentemente não eram afetados, eram pessoas que frequentemente apresentavam os mesmos problemas, estava sempre alquebrado. Então, o Chico pediu orientação e essa mensagem veio por meio de suas mãos, diretamente de Emmanuel. Então, o nome da mensagem é Acidentados da Alma. Nós vamos acompanhar a leitura do texto e depois os companheiros Alex e Rogério vão poder falar um pouquinho sobre esse texto de Emmanuel. Diz o mentor espiritual: nos quadros de aflição na Terra, comovemo-nos a cada passo diante dos acidentados do corpo a requisitarem hospitalização imediata. A fim de atendê-los, fundam-se instituições diversas, através das quais corações nobremente formados se dispõem a auxiliar. Entretanto, é forçoso reconhecer que aos nossos núcleos de ação espiritual acorrem dia a dia verdadeiras multidões de acidentados da alma no trânsito da vida. Amavam e foram preteridos, observando-se espancados nos sentimentos mais íntimos. Dedicavam-se a empresas nobilitantes que explodiram em falência e, de momento para outro, se identificam sob os estilhaços da própria obra em destruição. Criaram empreendimentos de trabalho digno que foram massacrados por desafetos gratuitos. Consagravam-se a tesouros afetivos nos quais se viram repentinamente lesados nos mais altos valores da confiança. Entraram em realizações de brilhante fachada e descobriram-se, no íntimo delas, qual se fossem encarcerados em armadilhas de sofrimento. Vivas que lhes escaparam das mãos, cultivaram planos de felicidade que a morte de um ente querido pulverizou em montes de cinzas sob chuvas de pranto. Perante os nossos irmãos acidentados do espírito, compadece-te e auxilia. E acelerada das próprias cogitações, e oferece a eles o donativo da atenção. Aspiravam a reerguer-se para a vida e tentaram abrir uma janela em si próprios para se comunicar com o dia novo. Sonhavam paz e renovação. buscam ansiosamente mãos amigas que lhes descerrem a estrada da tranquilidade e da reconstrução, pela qual se trocam com todas as forças da própria alma. Ante os companheiros aflitos, pelo retorno à própria segurança, aprendamos a ouvi-los e a auxiliá-los. Para isso, não é preciso manejares o martelo da crítica, nem é necessário inflames o fogo da discussão. Os nossos amigos acidentados da alma se reconhecem desorientados na sombra da prova e, por isso mesmo, te pedem unicamente para que lhes acendas no caminho leve réstias de luz. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, querido companheiro Alex, Rogério, todos nós vivemos dificuldades no nosso cotidiano. Algumas parecem que são inevitáveis, outras, de outra ordem, são aquelas que nós vamos tratar hoje. São aquelas que poderiam ter sido evitadas. O que nós vamos trazer para as nossas reflexões é isso. Até onde nós somos responsáveis por aquilo que vivemos no dia a dia? É claro que muitas coisas nos são causadas. E aqui a gente não está discutindo a questão de vítima, né, ou algoz. Mas é assim, você sai na rua, alguém bate no seu carro, alguém tromba com você, alguém lhe pisa no pé. Mas a gente quer discutir aquilo que nós fazemos e que geralmente é causa de sofrimento e de aflição. Então, eu vou passar primeiramente para o Alex. Alex, eu quero que você tenha liberdade nesse primeiro momento de comentar também o texto. Porque esse texto é sobre isso, sobre pessoas que sempre perturbadas nos procuram ou cruzam o nosso caminho de alguma maneira, né? E aí Emmanuel nos dá algumas orientações sobre como lidar com essas pessoas. E vale para nós também, não é, Alex? Sim. Os acidentados da alma, eles são muito maior o número do que os acidentados do corpo, se a gente for ver, né? Os acidentados do dia a dia. Porque nós vemos que os problemas, os transtornos mentais de alguns séculos para cá, eles se demonstraram muito maior que as doenças, mesmo que as pandemias. Eu, esse mês passado, que eu falava sobre o suicídio, eu disse que as pessoas preocupadas com a pandemia do coronavírus esqueceu outras duas pandemias que praticamente sempre existiram, mas que o desespero por causa dessa pandemia nova deixou essas duas de lado, que é a pandemia da depressão e a pandemia da obsessão. São pandemias que há muito mais tempo que a do Covid-19 existe, existiram de todo o tempo, né? A própria depressão, desde antes de Hipócrates, já se conhecia, era dado o nome de melancolia, e é o maior transtorno da alma que se tem notícia até hoje, causando muitos problemas, muitos suicídios e muitos transtornos derivados desse transtorno maior. O que é interessante colocar em pauta, Wilson, Rogério, que quando Deus nos cria simples e ignorantes, é interessante a gente entender o termo livre-arbítrio. Ele nos cria com isonomia. O que é isso? É o mesmo direito para todos. Todos. Desde o átomo ao arcanjo, todos têm os mesmos direitos. Mas a gente poderia colocar, né, como palavra já gasta. E os mesmos deveres. E aí, eu estudando hoje esse tema, eu pensei, não nos foi dado nenhum dever. Nos foram dados direitos. Porque nunca Deus nos obrigou a fazer nada. Se nós quisermos trabalhar pelo nosso bem-estar, se nós quisermos evoluir, se nós quisermos amar, nós fazemos porque queremos. Nós não somos obrigados. Só que nós temos que colher as consequências. Ninguém é obrigado a nada. O que acontece quando a gente decide seguir por caminhos tortuosos, que é o que Jesus asseverou como a porta larga, não é? Que ela aparentemente é muito bela, muito fácil de ser transposta, mas que depois que você a passa, você verifica que você errou, né? Que a porta estreita seria melhor. Quando você consegue entender esse ensinamento de Jesus, o ensinamento que você pode fazer, como Paulo de Tarso asseverou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ó, quantos ditados que tem nos ensinando que a gente tem direito de fazer tudo, mas não tem obrigação de fazer nada. Eu acho interessante isso, porque as pessoas do passado, as outras religiões, verificam Deus como se fosse um tirano, que é como eles veem, Deus um tirano, mas ele não nos obriga a nada. Ele nos dá o direito de fazer, aliás, tudo que a gente quer. Mas a dor vem como consequência do caminho errado, do caminho transviado. E eu peço licença para citar um texto que foi um presente do querido amigo Sérgio Aguiar, hoje de manhã no programa Visão Espírita, da excelente obra, O Profeta, do grande poeta do árabe, Gibran Khalil Gibran, não é? Em que o profeta é perguntado a ele sobre a dor. Fala-nos sobre a dor e ele responde. A vossa dor é o quebrar da concha que envolve a vossa compreensão. Assim como o caroço da fruta tem de fender-se para que o seu coração fique exposto ao sol, também vós deveis conhecer a dor. E se conseguisseis maravilhar-vos com os milagres diários da vossa vida, a vossa dor não vos pareceria menos intensa do que a vossa alegria. E aceitaríeis as estações do vosso coração, tal como a vez aceite as estações que passam sobre os vossos campos. Então, essas pessoas, observando o texto de Emmanuel e o texto de Gibran Khalil Gibran, nós temos a noção de que dor e prazer, como Leon Denis assevera no livro O Problema do Ser e Destino da Dor, são os extremos das sensações. Mas que cabe a cada um de nós verificar, de acordo com o nosso nível, o que é que nos causa dor e o que é que nos causa prazer. Porque dependendo do nível onde nós estamos, a dor é uma e o prazer é um. Então, aqueles que são acidentados da alma, eles dão mais valia à dor do que às benesses que nos rodeiam. É a mesma coisa que o professor que chegou na sala de aula, expôs um lençol branco, fez um ponto negro e perguntou aos alunos, o que vocês veem atrás de mim? Eles responderam, um ponto negro. Ele falou, não, como vocês são negativos. É um lençol branco com um ponto negro. Porque a gente sempre vê o ponto negro. A gente não vê o lençol branco, que são as benesses, que é o que nos rodeia. Interessante, Alex, o que você colocou, né? Você fala sobre dor e fala sobre sofrimento. E são coisas distintas, na verdade, né? A dor é um fenômeno. Inclusive, pode ser um fenômeno físico. Claro que existe dor moral também, mas pode ser um fenômeno físico. Já o sofrimento é uma reação emocional a esse fenômeno. Então, veja que diferença. Então, a dor pode ser a mesma para dois indivíduos. Agora, como eu reajo emocionalmente ao experimentar ou vivenciar essa dor é que define qual a natureza da experiência, né, que a gente vai ter. Isto é, qual vai ser a consequência daquela dor e daquele sofrimento. Por isso que Jesus, né, nos exorta, bem-aventurados os aflitos. Não faria muito sentido isso, né, se não fosse assim, se não tivesse uma consequência boa. Mas aí a gente tem que entender também que tipo de sofrimento é que tem uma consequência boa, bem como você falou. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje, né? Quais são os sofrimentos que é possível se evitar? Aqueles que talvez não nos acrescentem nada. Eu falei no começo, né, Rogério, que a gente sai, às vezes, pisa no pé de alguém, alguém pisa no nosso pé. E eu adorei o título do texto de Emmanuel, né? Acidentados da alma, é muito bom. Eu acho que vou até começar a usar isso no dia a dia, né? Quando a gente falar o que não deve, você tem que voltar e falar assim, olha, gente, acabei de causar um acidente ali. Acabei de causar um acidente na minha alma. Na minha alma, provavelmente, porque se eu falei o que eu não devo, né? Ou então, já pensou, você volta e fala, nossa, acabei de sofrer um acidente da alma ali, ó. Eu vou tentar me recuperar aqui, né? Rogério, mas eu queria que você comentasse, né, um complemento também ao que o Alex falou, ao texto que o Alex leu e ao texto de Emmanuel. Fique à vontade. Olha, primeiramente, eu diria que acidentados da alma somos todos nós, né? Alguns em maior, outros em menor graus, só que todos estamos aqui lidando com o que nós fizemos de nós na nossa historiografia existencial. E nesse ponto eu faço até uma pequena pausa para fazer até uma observação de fora do significado do que cada um de nós está fazendo. Evidentemente que não deixando de acrescentar que todos abraçamos a doutrina espírita por vontade própria, né? E uma doutrina racionalista que nos leva a pensar sobre o significado da nossa vida, do significado das dificuldades que nós vamos encontrando. E nós podemos antever como máxima do espiritismo essa liberdade que até o Alex nos trouxe para essa primeira reflexão. A liberdade de escolher a fazer o que cada um de nós acha que deve fazer, acha que pode fazer. Só que nesse ponto dá um certo medo para nós criaturas que há tantos séculos, ou quem sabe milênios de existência, nós passamos pelas religiões muito mais verificando que aqueles que eram representantes do divino, através do sacerdócio, ou outros representantes, dependendo do tipo de religião, nos diziam o que cada um de nós deveria de fazer, quanto nós deveríamos de doar para a igreja, e o que a gente deveria de fazer para orientar o nosso comportamento na vida. E hoje a gente se depara com uma doutrina relativamente recente, já que nós estamos falando da década de 1850, que nos diz que cada um de nós pode escolher fazer o que quiser, só que nós teremos a colheita correspondente com aquilo que escolhemos. E o texto ele é muito feliz, porque faz um comparativo não somente daqueles que fazem más escolhas e, por consequência das suas más escolhas, encontram-se com seus próprios erros, que somos nós, todos os acidentados, mas também faz uma segunda visão naqueles que são as pessoas que, por mais imperfeitas que sejam, por mais dificuldades que também tenham, já estão na condição de dar a mão para aqueles que estão um pouco pior, né? Já que todos vivemos numa lei de sociedade, como o próprio livro dos Espíritos nos diz, que a lei de sociedade é algo da natureza, e a resposta é sim, nós devemos entender que o nosso processo de aprendizado como criatura leva-nos a ter relações com as pessoas, já que alguns de nós que já subiu alguns degraus nessa evolução, já compreendeu o que fazer e como fazer dentro da sua própria vida, necessita de lidar com aqueles que são os filhos do Calvário, aqueles que ainda podemos antever com maiores dificuldades que as nossas próprias. E da mesma maneira, nós procuramos observar aqueles que já trilharam caminhos melhores do que os nossos. E é interessante que todos nós podemos compreender que o nosso futuro será correspondente com a nossa atitude do presente. Mas não somente isso, porque cada um de nós também poderá observar que existem pesos diferentes para atitudes iguais. E o que quero eu dizer com isso? Podemos até exemplificar. Um daqueles irmãos, amigos, por exemplo, do Oriente Médio, que ainda professa o islamismo, mas na sua forma mais radical, que acredita que deve de matar uma pessoa considerada infiel. Este tipo de crime, perante as leis divinas, degolar um chamado infiel, tem um certo peso na contabilidade da sua evolução. Mas se de repente eu aqui, ainda inferior, que me satisfaço com a violência, ou até a expressão máxima de tirar a vida de uma pessoa apenas pelo meu prazer, ou porque me deleito com isso, evidentemente que com a minha própria consciência e o gostar da necessidade do mal que tenho dentro do meu coração, tem um peso diferente na contabilidade divina. Porque somos mais esclarecidos aqueles que pensamos já dessa maneira por gostar apenas do mal. Então necessitamos também de fazer uma reflexão acerca do nível de consciência de cada um de nós que ainda está participando das escolhas do seu dia a dia através do livre-arbítrio, como trouxe aí o Alex na nossa reflexão. Não é apenas a ação em si, mas a intencionalidade e o esclarecimento daquele que comete uma atitude negativa. E futuramente, evidentemente, deparar-se-á com o resultado dessa ação. E todos nós necessitamos de fazer essa avaliação para comparar o que cada um de nós não apenas sente, mas qual o nível de consciência em que cada um de nós nos encontramos. Muito interessante quando você fala em intencionalidade, porque a nossa lei já é assim, né? A lei nossa, que é tão imperfeita como nós, mas a gente já reconhece, por exemplo, que a vida é um valor indiscutível, inalienável, né? O valor da vida se sobrepõe a tudo. No entanto, se uma pessoa, ao se defender, acaba tirando a vida de outra pessoa, tem atenuantes, né? A legítima defesa, por exemplo, é um atenuante. Sim. Ou no exercício de uma atividade, enfim. Então, até mesmo, como eu disse, na nossa justiça existem atenuantes. Que dirá para Deus? Não é claro, sim, que o contexto histórico onde aconteceu, o contexto cultural, né, o contexto ambiental em que levou a pessoa a realizar certas coisas, né, é sempre tomado em conta, sem dúvida alguma. E lembrando ainda do que o Alex falou de sofrimento e dor, me ocorreu outra coisa, né, que a dor é temporária. A dor, ela geralmente tem curta duração, geralmente, o acontecimento, né, que gera dor. Mas o sofrimento pode ser longo. Então, veja, a diferença novamente, né? Uma pessoa passa na rua, o cachorro do vizinho morde a canela dele na hora que ele está passando perto do portão. Sentiu a dor, assustou, emocionou, né? Se curou, não aconteceu nada, meia hora depois já não sentia mais nada, ou à tarde já não sentia mais nada. Mas ele fica o resto do mês com raiva daquele cachorro. Ele continua em sofrimento. Ele passa todo dia e olha torto para casa onde está o cachorro. Ele quer acabar com a vida do cachorro. Quer dizer, o sofrimento vai continuar por um tempo indeterminado. Então, novamente, essa diferença entre a dor e o sofrimento. Então, para a gente entender qual é o sofrimento. Qual é o sofrimento que vale a pena ser vivido de verdade? Nós vamos encontrar lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, alguns trechos que eu selecionei para a gente poder refletir. Então, nesses trechos, é abordado Allan Kardec, esse é texto dele mesmo, é dele. Eu não consultei o autor, não sei se Allan Kardec é assinado por algum espírito. Alguém viu? Não, mas eu acho que é do Kardec. Como é o começo do capítulo, eu acho que é de Kardec. Geralmente as instruções dos espíritos vêm no final, né? Então, item 4, Kardec, então, vai explicar, né, sobre as principais causas dos sofrimentos, mas as causas atuais dos sofrimentos, que é o tema do nosso programa hoje. Então, primeiro item, abre aspas, para citação de Kardec. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Fecha aspas. Alex Bonafini. Bom, isso me faz relembrar a excelente obra de André Luiz, Ação e Reação, quando o mentor ele designa alguns tipos de dores que acontecem para nós no processo reencarnatório, que é a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. E nós vemos que esses três tipos de dores, elas se enquadram, excluindo a primeira, que é mais uma dor que faz parte do processo evolutivo, nós vamos verificar que nós passamos pelas outras duas, que é a dor expiação e a dor auxílio. Porque o que acontece? Nós viemos à Terra para progredir e para vencer. Alex, no entanto, sim. Nesse caso, por exemplo, você deu os três exemplos das dores, né? Expiação, provação e auxílio. Nesse caso, por exemplo, quando Kardec fala aí sobre imprevidência, né? Como que a gente encaixa isso nesse conceito do Drúzio? Como dor e expiação. Como dor e expiação. Dor e expiação. Porque então, a dor expiação. Quando eu sou irresponsável com alguma coisa, isso vai gerar um acontecimento posterior relacionado com aquela irresponsabilidade que eu tive, por exemplo. Né? Sim, ah, eu combinei, vamos dizer assim, eu combinei de ir na sua casa para realizar alguma coisa e eu não vou. Eu estou falando sobre responsabilidade, né? É uma imprevidência também, mas não é um cuidado, uma imprevidência própria. Então, isso também, o fato de eu estar fazendo você perder o seu tempo, de eu estar prejudicando você, isso gera para mim uma expiação posterior. É isso? Sim, é porque é o seguinte, a nossa vida é feita de uma linha que ela não é, ela é sinuosa, né? Altos e baixos. A dor e expiação é aquela derivada de atitudes equivocadas que nós tivemos, que é como se fossem acidentes. Que daí você tem que voltar para recolher toda aquelas pedras do caminho que você depositou no caminho alheio, não é? E quando se fala em expiação, as pessoas julgam que isso só se fala a respeito de reencarnação, de outras reencarnações. Mas a expiação ela acontece agora. Por exemplo, eu vou martelar um prego e não tomo cuidado, martelo o dedo. Eu sofri a expiação de uma imprevidência, porque eu não tomei cuidado. Por exemplo, eu bebi muito álcool. Aí eu fiquei embriagado, peguei o carro, dirigi e bati. É uma expiação. É a dor expiação. Porque é uma consequência de uma imprevidência. Então, a expiação pode ter o caráter reencarnatório de dívidas anteriores, mas também de dívidas atuais. Por isso que o causas atuais e aflições, causas anteriores, a expiação vai se enquadrar. Porque a expiação é uma dor intensa. E a gente poderia até se enquadrar, é que fica difícil, mas como se fosse um castigo. Mas não o castigo que a igreja nos passou, que os jesuítas... passaram aos índios no momento, porque entre os índios não tinha castigo físico. Eles, os índios, os pais não puniam seus filhos com medo dos filhos não cuidar deles. Então, quem instituiu esse castigo físico, castigo nesse termo que a gente tem medo, foram os jesuítas para os índios. E a gente veio recebendo essa condecoração ao longo dos séculos. Mas o castigo de tornar-nos castos, que é da morfologia original da palavra. Então, para você, para nós resgatarmos uma dívida, nos tornarmos castos, puros, é necessário a gente reparar uma falta. Então, nesse ponto, a expiação é um castigo, sim. Bem explicado o termo castigo. Você está sendo castigado pela sua imprevidência. Então, seria a dor e a expiação, não é? E é interessante, e é interessante que a expiação, né, Alex, ela não é evitável, né? A expiação ela é uma consequência mesmo, então não se evita ela, tem que se experimentar a expiação. Né? Ela está enquadrada uma vez na lei de causa e efeito. Uma vez que foi cometido o ato que gerou aquela expiação, ela vai ser experimentada. Né? Sim, ela pode ser amenizada, mas de uma forma ou de outra, você vai ter que reparar aquela falta. Por isso que Jesus disse que o amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, você pode abrandar a sua dívida, mas você não pode apagá-la, porque existe uma outra pessoa que foi afetada. E quando você comete um equívoco, uma imprevidência, você está desarmonizando a lei. Esse é o problema. Então, existem muitas injunções por detrás de tudo isso. Então, o fato de você cometer a imprevidência, por isso que a gente tem que pensar muito bem antes de realizar, porque a gente não sabe quantas consequências irão ter aquele ato. Por exemplo, um caso tolo, um ato, um romance. Um jovem se namora de uma jovem. Vamos dizer, tem 14, 15 anos, são adolescentes. Então, é um namorico, uma bobagem, parece bobo, né? Mas aquele moço, ele cresceu com aquela cultura do homem machista, que pode ter quantas mulheres, e a mulher nasceu com aquela cultura machista que não pode ter ninguém, e aí ele acha que ela é um objeto, namora e larga dela, e acha que tá tudo bem. Ela é uma das meninas, das namoradas que ele gostaria de ter. Só que ela não encara desse jeito. Para ela o sofrimento é pior. E isso pode deprimi-la. Isso pode fazê-la não ter mais nenhum relacionamento. E pode até derivar no quê? Num suicídio. Então veja, uma atitude boba. Uma separação. Uma que parece que é boba, né? Parece que é boba. Porque você transforma uma pessoa num objeto. Pode levá-la ao maior crime que um ser pode cometer contra si mesmo, que é o suicídio. E nós vemos hoje, com essa geração, que ela é muito tecnológica, que ela veio no meio da tecnologia, que ela veio desperta para facilidades, para possibilidades, uma geração mais amiga, mais estruturada, que não vê tantas diferenças como a nossa geração, que é a geração X, que é a nossa. Eles são uma geração, a geração alfa, uma geração digital, uma geração mais amena, impressionante, mas que, devido à nossa educação equivocada, né, como pais e cuidadores, nós nos equivocamos, o que é que acontece? Eles estão muito frágeis emocionalmente. Então, qualquer atitude mal pensada pode derivar num crime grave, num homicídio, num suicídio, em atos bestiais que a gente vê tanto por aí. Por isso que a imprevidência, você tem que olhar bem aquilo que você vai realizar, os seus vícios, os seus excessos, as suas paixões, e procurar equilibrar sua mente e o seu coração para verificar aquilo que eu vou fazer. Vai fazer bem para mim ou vai fazer mal? E se vai fazer bem para mim, vai fazer mal para o meu semelhante? Então quer dizer que se for fazer bem para mim e mal para o meu semelhante, eu devo fazer? Então são essas questões que têm que ser verificadas. Não é viver por viver, mas é avaliar a si e ao próximo. Não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então a gente precisa verificar bem o que a gente está seguindo e qual o caminho que a gente quer para a nossa vida. Muito bem, Alex. Eu vou ficar nessa questão ainda, Rogério. E assim, o Alex falou da expiação, que é a consequência imediata, quase sempre inevitável, abrandável, dá para diminuir os seus efeitos, né? Mas é uma consequência do que a gente faz. Mas ainda falando de imprevidência e de orgulho, vamos dar um exemplo. Uma pessoa, ela olha na internet um amigo... E essa pessoa trocou de carro, comprou um carro novo, um carro importado, um carrão. Ele fala, eu também. Por que que ele acha que ele pode ter esse carro e eu não posso? Porque aí Kardec fala de imprevidência e orgulho. Ele vai lá na concessionária, faz um financiamento daqueles para 3 encarnações já. E aí... ele, no meio do caminho, vai se perturbar, de repente não consegue pagar, isso daí não consegue honrar os seus compromissos. E durante muitos meses, isso vai gerar uma perturbação tremenda para ele, todos os dias, quando ele se levanta, quando ele acorda. Aí ele começa a pensar, por que que as coisas não dão certo para mim? Né? Com o fulano está lá todo bem. Né? É assim que funciona? Dá para entender desse jeito mesmo? É isso que Kardec quis dizer? É essa imprevidência? E esse orgulho que leva a gente a fazer as coisas sem pensar, é isso? Você sabe, Wilson, você utilizou muito bem colocado esse exemplo do carro, mas nós estamos pagando realmente a prestação de alguns carros, né, da nossa vida aqui atual. Né? Seria até, talvez a gente até pedisse para que fosse realmente um carro problema nosso, né, que o banco tomasse e está tudo garantido e volta a estaca zero e vamos embora, né? Mas não é muito assim. Mas sabe que na vida sempre é necessário muita disciplina para que as coisas aconteçam da maneira que acontecem, tanto para dar certo quanto para dar errado. E nós poderíamos utilizar alguns exemplos práticos que nos fazem olhar para a nossa própria vida, né? Imagina uma criança na escola, e essa criança sente muita dificuldade em estudar, em aprender, e acha que, de repente, estudar é um negócio muito ruim. E os seus pais, como alguns pais atuais, se penalizam de ver aquela criança sofrer diariamente. Observam que ela esperneia, que ela tem muita vontade só de ficar jogando videogame. Porque é gostoso, né? Passar horas e horas a fio brincando, jogando videogame. E a escola deixa para lá, porque a escola, coitada, vai sofrer nosso filho? Não. E deixa o tempo passar. E o tempo passa para todo mundo, como nós estamos... aqui nesse planeta que funciona dessa maneira, e os dias transcorrem, às vezes perturbados, às vezes um pouco mais felizes. E um dia a gente se depara que o tempo passou tão rápido que nossos pais morreram e nós já estamos velhos. Só que aí a gente se lembra de que tem um negócio chamado vida. E observa que às vezes a gente precisa utilizar o nosso esforço, o nosso intelecto, às vezes a nossa musculatura, para poder subsistir, para poder comprar comida, para poder viver. E isso é parte da nossa vida atual. E aí a gente lembra que passou muito tempo reclamando de estudar, e algumas pessoas que talvez fossem aquelas justamente que deveriam nos entre aspas, empurrar para que nós pudéssemos percorrer esse caminho que todos nós estamos vivendo, deixaram de fazer o seu papel. E nós, evidentemente, porque temos aquele gosto, aquela vontade de fazer o que gostamos de fazer e não necessariamente o que deveríamos fazer, nos damos conta que, como o Alex disse, o Wilson também, nos encontramos desse negócio chamado lei de ação e reação. E colher o pepino que foi plantado lá para trás é o nosso principal problema. Não ter consciência que nós participamos da nossa vida, tanto para nos tirar do buraco que às vezes nós nos encontramos, quanto para, de repente, utilizar o nosso cérebro, verificar que vida a gente está levando, para onde os nossos caminhos estão sendo trilhados, é o que a gente deixa de fazer por consciência própria. Mas, evidentemente, que nós podemos observar para o mundo a semelhança desse rapaz que o Wilson comentou. Podemos observar o mundo e falar que o mundo está errado e, de repente, é uma conspiração para a nossa vida, para a gente ficar infeliz, ou porque talvez Deus não gosta da gente. E quando a gente tem um pouco ainda de imaturidade na alma ou na avaliação das coisas, nós culpamos ou nossos pais, ou, de repente, as pessoas com a qual nós elegemos passar a vida, nosso esposo, nossa esposa. Ou, de repente, se não dá para culpar pelo menos esses dois, a gente coloca a culpa no governo e vai tocando a vida. E vai passando o tempo e terceirizamos aquilo que é a única coisa que a gente pode fazer, é se transformar. Que todos esperamos que o mundo seja melhor, todos esperamos viver uma vida um pouco mais feliz, que as coisas sejam mais amenas, mas a gente não se dá conta que viver uma vida, entre aspas, tranquilo, não é viver uma vida sem problemas. Porque o processo de aprendizado pelo qual todos nós estamos passando e estamos sujeitos é um processo de aprendizado na pedrada, no caminho pedregoso, na dificuldade, na dor. Porque nós ainda temos dentro do nosso mecanismo de viver procurar aquilo que nos gere menor esforço. E às vezes a vida, para que seja melhor, para que seja bem vivida, é uma vida que nos vai causar uma dor de cabeça danada. Noites indormidas, preocupações intérminas. Perguntemos-nos, apenas para nos colocarmos na pele de uma pessoa, que eu utilizo como exemplo, talvez como um exemplo de um homem de bem, Divaldo Franco. E eu observo a obra que esse nosso amigo de doutrina criou juntamente com o tio Nilson lá na Bahia, que é uma mini cidade com atendimento de 5 mil pessoas diariamente, e a gente observa que a gente lidar com 10 pessoas no dia, já meio atormentada, complicada, a gente não aguenta. E imaginemos a força de espírito, de perseverança, que necessita de ter um espírito com esse gabarito, com essa envergadura. E, evidentemente, que nós estamos trilhando caminhos para ser assim também um dia. Ele só está um pouquinho na frente. Mas não significa que nós que estamos aqui ainda tentando lidar com as nossas dificuldades, as nossas arestas, não estejamos numa luta rumo a um caminho um pouco melhor. Mas alguns de nós podem até pensar, poxa vida, melhor. Melhor, eu estava pensando que eu ia descansar, que eu ia viver num país assim rico, em que a pobreza não fosse problema, que não tivesse essa briga interna de todo mundo, dentro da família, dentro de casa, na política, tudo que é o que falamos é problema e é motivo contraditório para brigarmos. Eu que pensava viver num mundo feliz, e a nossa noção de felicidade ainda não está muito ajeitada para o tipo de lição que a gente tem que aprender. E por isso estamos nós aqui, né, nesse país maravilhoso chamado Brasil, para que a gente possa observar a nossa volta, observar o que acontece, às vezes passar por dificuldades que a gente fala, pelo amor de Deus. E é verdade. Mas também que nos promovem a um olhar diferente na vida, um olhar diferente para as pessoas, para que nós possamos compreender que um dia, 2000 anos atrás, veio um rapaz aqui que também tinha uma lição a ensinar. Jesus. Sim. E imaginemos o que se passava na cabeça de Jesus a vir 2000 anos atrás para cá e pegar aquele pessoalzinho, tudo gente boa, tudo legal. Eu vou pegar o seu gancho, inclusive, para continuar. Pois não, pode continuar. O gancho de Jesus, né, que você colocou ele no, na roda, né, para a gente. Você já foi direto no exemplo de Jesus, né? Então, desse texto que a gente leu agora, fala sobre orgulho, né? A lição, uma das maiores lições que Jesus nos ensina é a humildade. Então, justamente com esse objetivo. Né? Se a gente manter o orgulho, né, a gente vai sofrer, vai gerar sofrimento. Então, quantos relacionamentos, quantos casais se separam porque aquela briga que todo mundo quer ter razão. Então, é o orgulho. Eu não quero me rebaixar. Você não pode me rebaixar. Aqui sou eu que falo mais alto e tudo mais. E aí, cada um vira as costas para um lado, fica um ano sem se falar mais, ninguém tem coragem de ligar para o outro, não volta atrás e passa uma vida inteira com aquele sofrimento por conta do orgulho. Então, Jesus vem, lava os pés dos seus discípulos, né? Veja, mostrando que aqui na Terra é o menor, né? Que no reino dos céus, o maior é aquele que primeiro serve. Então, realmente, a lição da humildade. Então, talvez para a gente entender a nossa responsabilidade diante do sofrimento que a gente vive, talvez a principal lição seja humildade. Humildade. Alex Bonafini. Continua Allan Kardec, abre aspas, quantos se arruinam por falta de ordem de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Alex, eu fui fazer uma palestra ontem lá em Ártemis e na volta eu passei ali perto de Santa Terezinha, vi um parque de diversões que tá montado lá. Lembrei da minha infância. Passei ali na estrada, vi aquele parque bonito, cheio de lâmpada piscando, montanha russa. Lembrei de quando eu era criança, né? E eu queria passar essa pergunta para você com essa percepção. O mundo, às vezes, parece um parque de diversões. As coisas piscam. Você passa naquela barraquinha lá, você quer comprar, você quer ganhar aquele ursinho de tudo quanto é maneira, né? E, às vezes, você gasta todo o dinheiro que você tem para tentar ganhar aquele ursinho, que, na verdade, é uma bela... Não tem valor nenhum para você. Então, Kardec, nesse ponto, fala sobre desejo. E é isso, essa analogia que eu queria fazer com o parque de diversões. Às vezes o mundo, né, é um parque de diversões. As redes sociais, você entra, você vê as pessoas comprando, trocando, viajando, e você quer viver uma vida parecida com aquela. Mas você não tem direito de querer, Alex? Você tem o direito de querer também, não tem? Mas isso gera sofrimento. Como é que a gente faz? Então, por isso que Paulo de Tarso asseverou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O mundo... ele pode ser um parque de diversão, mas ele pode ser visto também como um hospital, como uma escola, como uma oficina de trabalho, como uma prisão, como um manicômio. Então, depende de como você enxerga o mundo ao seu redor. Desejo a gente vai ter sempre. Porque, geralmente, a gente deseja aquilo que a gente não tem. Não é? Porque quando a gente tem, a gente despreza. Esse é o grande problema. Essa é a grande dificuldade. Você buscar, desejar aquilo que você tem, desvalorizando aquilo que você tem. É aquilo que em filosofia se chama eros e filia, não é? É o amor, não é? Aquele que nos satisfaz. E é aquilo que nós desejamos. O eros é o desejo. É aquele sentimento de querer ter. E a filia é você valorizar, é aquele sentimento que você já tem. E isso me lembra da cultura grega, que quando eles saíram daquele regime feudalista para o regime das polis, das cidades-estados, em que o povo deliberava a respeito das leis, que o povo decidia o que ia ser feito, os gregos tinham uma palavra interessante para virtude, para excelência, que era arete. Mas seria a excelência no campo de batalha. Quando criam as polis e criam a demos, daí vem que a demos quer dizer povo, e daí vem o termo democracia, que o povo decidia o destino das polis. Então eles decidem que o areté no campo de batalha não é tão importante, mas que o areté deveria mudar o seu significado. E o seu significado vai para autocontrole, autoconhecimento, equilíbrio, disciplina, deixar de lado os excessos, as paixões, o sexo desregrado, o prazer desequilibrado, para focar no melhor de nós. A gente fala tanto do cristianismo que prega essas coisas, né? E a Grécia Antiga já pregava. Tida como um país, um povo hedonista, em realidade ele era um povo extremamente ascético e um povo idealista. Daí nascem os filósofos, nasce a retórica, a dialética, a hermenêutica, e etc., porque a verdadeira arma deles era a palavra. Mas era o pensar, era o filosofar, era o entender para buscar o equilíbrio, para buscar esse aretê. E nós passamos quanto tempo que o povo grego é 500 anos antes de Jesus, que é o auge da civilização grega. Há 2.500 anos ou mais, porque o número cronologicamente não é correto, e nós não entendemos ainda esse aretê, que é o do autocontrole, que é o do equilíbrio. Nós queremos tudo que nós não podemos. Pega uma criança que nem o conto de Adão e Eva, a imagem figurada. Vai Deus e diz para aquelas duas crianças que tinham idade mental de 5, 6 anos. Olha, vocês podem comer o fruto de qualquer árvore aqui. Mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer. E qual foi o fruto que eles foram comer? Justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mostrando que Deus, nessa imagem, nessa ideia figurada, seria um péssimo psicólogo. Porque ele fez tudo aquilo que nós, crianças, queremos. Quer falar que não pode. Aí a gente vai querer. E aí a gente acaba entrando por caminhos tortuosos. Porque a gente justamente quer aquilo que vai nos fazer mal. Nós sabemos que os vícios, os excessos de todos os tipos, a desordem causa confusão. Mas se você não se equilibrar, não ter um caminho, a gente precisa ter um caminho. O Buda pregava o caminho do meio. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Você precisa do caminho do meio. Então o caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Se eu não busco o caminho do meio, eu vou sofrer. E como você falou a diferença entre dor e sofrimento, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Não é? Porque eu vou optar por sofrer aquela dor. Mas qual é o tamanho da dor? Como é que eu vou sofrer? Qual é o meu nível de elevação? Por isso, Viktor Frankl, quando falava a respeito das pessoas suicidas, dos sofredores, ele dizia que a causa de tantas pessoas suicidarem era por causa de uma equação matemática, D igual a S menos F. S, que é desespero igual sofrimento sem sentido. Porque existe o sofrimento com sentido. Uma mãe que vai gerar uma vida, que passa lá os 9 meses trabalhando, desenvolvendo aquela criança no seu ventre, passando toda sorte de dores. E depois tem o filho. É um sofrimento com sentido. O trabalhador que arranja 2 empregos para sustentar a família, porque ganha muito pouco nos dois, pela injustiça social que ainda existe, ele está sofrendo, mas é por uma causa maior. Mas não é um sofrimento sem sentido, é um sofrimento com sentido. Agora, tem pessoas que sofrem sem sentido, que é o que Viktor Frankl, ele condenava. É a pessoa sofrer sem ter motivo. Porque isso depende da maturidade moral e espiritual daquela pessoa, dela entender ela no contexto do mundo. E quando você começa a enxergar de forma diferente, Wilson, Rogério, a vida mais espiritualizado, menos materializado, a proporção de dor e sofrimento, ela muda radicalmente. E aí a gente tem menos dor automaticamente, né? Quanto mais amamos, menos sofremos, né? Na verdade, o nosso sofrimento tem a ver com a nossa dificuldade em amar de verdade. E você falou uma coisa interessante, né? A pessoa que deseja algo que vai lhe fazer mal. Mas aí o nosso ouvinte está nos acompanhando e falou, não, mas eu desejo aquilo que vai me fazer bem. Eu quero aquilo, né? E o Alex bem colocou, né? Você deseja o que você não tem. Eu quero aquilo, porque quando eu tiver aquilo, eu vou ficar feliz com aquilo. Aí eu vou me sentir tão bem quando possuir aquilo de verdade. E você vai, se esforça e gasta e trabalha e não vê seu filho crescer e acontece e você compra. E aí, quando você compra, você fala, mas parece que eu ainda não estou feliz, né? Então, vai ver que não era aquilo, vai ver que é outra coisa. Na verdade, você não vai querer uma coisa que te faz mal, mas você vai na expectativa de que aquilo vai te fazer bem. Mas no que a gente tem que acreditar com relação a isso? O homem inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas o brilhante é aquele que aprende com os erros dos outros. Quantas pessoas têm... Eu sempre cito aqui uma obra de uma enfermeira de tratamento paliativo norte-americano, escreveu um livro, Os Cinco Arrependimentos que uma Pessoa Tem à Beira da Morte. Então, ela identificou 5 arrependimentos comuns, né? Quero ficar mais tempo com a minha família, eu quero trabalhar menos, eu quero me permitir ser feliz, entre outras coisas. Isto é, se a gente olhar para a experiência das pessoas que já buscaram ter, que buscaram adquirir e que ainda continuam infelizes, não dá para a gente... A gente tem que trazer essa experiência para a gente, né, Rogério? Porque, assim, a gente já sabe, e não é de hoje, né? Jesus já falou para a gente cultivar o tesouro que a traça não rói. E a gente quer o quê? Cultivar o tesouro que a traça rói. Porque a gente é teimoso. Mas parece que a sociedade está me dizendo que dá para ser feliz tendo coisas. E aí eu continuo desejando. Meu Alex colocou, desejo que eu não tenho, tenho. Aí não desejo mais, desejo outra coisa, até eu ter de novo. E assim a gente não chega em lugar nenhum. 19 horas e 56 minutos. Eu queria, Rogério, só para a gente encerrar, que você falasse das dificuldades nas relações, que são... uma das grandes causas de sofrimento, né? Os relacionamentos. São pessoas que fazem outras pessoas infelizes, geralmente. Né? Mesmo que essa pessoa seja você mesmo. Né? Então, aqui nós vemos aqui quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma, ou quantas dissensões e disputas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade. Nas relações, às vezes, a gente é muito suscetível, né? A pessoa fala uma coisa, a gente já se ofende. E isso gera problemas de verdade no nosso dia a dia, não gera, Rogério? 19 horas e 57 minutos. Sim, eu acho que isso, Wilson, não querendo nem me estender, porque esse assunto também, se a gente começar, nós vamos até 11 da noite aqui tranquilamente. Mas a gente tem alguns chavões que fazem parte da nossa vida, que nós poderíamos até pensar sobre a nossa infância, sobre o tempo em que a gente ouvia aquelas verdades, né, ditas por nossos pais, nossos avós, que talvez nós poderíamos até ouvir, poxa vida, olha, um dia você vai encontrar alguém que vai te fazer feliz. E a gente é tão imaturo que acredita que esse negócio é verdade, né? Que outra pessoa vai fazer a gente feliz, né? Exatamente, e a gente chega na expectativa, porque a vida é difícil, é complicada, a gente vai colecionando frustrações, vai ficando infeliz por meio do caminho, mas fala, poxa vida, tudo bem. A vida é ruim, mas eu vou encontrar alguém que vai me fazer feliz. E no começo a gente até acha que encontrou, porque está naquela emoção, naquela adrenalina, vivendo aquela paixão maluca em que nos impede de observar que a pessoa do outro lado é uma pessoa imperfeita como nós. E olha que coisa outra louca. Nós procuramos sempre alguém perfeito. A gente fala, poxa vida, quando eu achar alguém perfeito, aí eu me caso. E eu me caso para ele poder me fazer feliz. Lascou nas duas coisas, porque, primeiro, perfeito já não existe. Se existir, não vá lá, não vá levar infelicidade para a pessoa, porque perfeito você também não é, assim como nós. E a vida vai passando, mas a gente encontra uma pessoa imaginando que é perfeito e até um dia se junta, casa, sei lá o quê. Cada um de nós que faça conforme a sua preferência. Mas encontra essa pessoa que vai nos fazer feliz e, de repente, o tempo vai passando e nós vamos observando que essa pessoa não nos faz feliz. Porque nós sempre esperamos um retorno de todas as nossas ações dessa pessoa. Mas como uma pessoa ainda falha, pensando da mesma maneira, de repente encontra a mesma dificuldade, a mesma infelicidade por não se ver satisfeito na sua infelicidade. Porque todos nós queremos encontrar alguém que a gente estale o dedo e ela faça todas as nossas vontades. E a vida não é assim. A vida no círculo de familiar serve-nos muito mais para que nós possamos aprender numa intimidade um pouco melhor como é viver conosco mesmo. Aprendendo quais são os nossos defeitos, porque a gente se junta com alguém que vira o nosso personal trainer, né? Das nossas dificuldades. E quem duvida pode observar. A pessoa que vive com você sabe exatamente aquele ponto que é o seu ponto falho, o seu calo. E ele vai pegar nesse calo o dia que a coisa não estiver bem. Assim como nós também. observamos a pessoa todos os dias. Você fala, gente, eu estou aqui praticamente um obsessor com essa pessoa, convivendo, vivendo, vendo os pontos falhos, as arestas. Quando eu quiser, eu sei machucar. E aí nós vivemos nesse... E podemos observar tantas pessoas que têm as suas dificuldades como as mais tremendas da sua vida, vivendo como gato e rato dentro de casa. Às vezes odiando a pessoa dentro de casa, mas não larga o osso. E fica. E quantos de nós também não pode falar sobre inúmeras situações em que, de repente, eu quero me juntar com uma pessoa apenas por interesse financeiro, ou às vezes interesse estético. E isso é válido para todo mundo, porque a gente deposita os nossos desejos, as nossas vontades nas outras pessoas. E, de repente, viver uma vida de rei sem necessariamente ter afinidade com a pessoa que vai se juntar com você, ter um certo nível de amizade que leve você não somente a se relacionar, mas também a aprender a ser uma pessoa melhor dentro de casa, mas também com os filhos, na família ou no trabalho, porque às vezes a pessoa dentro de casa serve-nos também como uma bateria, né? Pelas dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Porque às vezes a gente leva uma vida de cão, chega em casa, se for pior ainda, pelo amor de Deus, né? Esquece. Então a gente necessita de fazer essa avaliação com uma certa maturidade e uma avaliação que nos leva também a ver o que cada um de nós é. E qual o nível de consciência que cada um de nós tem, porque a gente observa, poxa vida, se vê numa encalacrada e vê o que cada um de nós vai fazer, né? Então, você tem toda a razão, Wilson. Nossos problemas são sempre problemas que advêm do nosso nível de relacionamento para com a vida. Só que a gente só observa o nível de relacionamento que temos com a vida observando como cada um de nós se comporta com os conhecidos, com aquelas pessoas que moram na nossa mesma casa, com as pessoas que encontramos no trabalho, e até em amigos de ideal espírita. Quantos de nós não vê cada figura maluca dentro desse nosso espiritismo? E às vezes alguns de nós é essa pedra no sapato de um monte de gente, achando que o espírito em si é uma pessoa perfeita, que já atingiu a perfeição, e às vezes palestrante também, colocando-se nesse nível, a gente observa e olha como todos nós somos ainda muito falhos. Sem dúvida. E a oportunidade valiosa é estar aqui com vocês para a gente discutir isso. Enquanto vocês falam, eu vou olhando para mim, a gente vai se identificando. Você falava dos relacionamentos, eu lembrei, Alex, você sempre cita ele, o Rubem Alves, que faz uma comparação entre o jogo de tênis e o frescobol de um relacionamento. E o Rogério falou, né, que as pessoas vão procurar as fragilidades do outro para usar no momento certo. Um jogo de tênis é exatamente isso. Você começa a jogar com seu adversário ali, então você vê que ele tem uma dificuldade no campo esquerdo, você sabe que se você bater a bolinha lá naquele canto, ele não vai pegar. Então, você quer ganhar o jogo, você vai jogar a bolinha lá. Num casamento, às vezes, a pessoa faz isso, ela fica observando, né, as dificuldades do outro para bater naquele ponto ali. Aí o que acontece? O orgulhoso ganha, ele fica bonito na fita, né? Mas aí perde o relacionamento, porque quem perde não vai ficar com essa pessoa chata o tempo todo. Então, na verdade, quem ganha perde. Então, o Alex já disse isso, né? Você tem que decidir se você quer ser feliz ou ter razão, né, Alex? Pode escolher. Pois é. E já o frescobol, né, que o Rubem Alves faz essa comparação, o frescobol é aquele jogo de praia, né? Também tem duas raquetes, uma bolinha, só que a diferença do frescobol não é marcar ponto, é você manter a bolinha ali no alto, equilibrada. Às vezes o companheiro bate a bolinha toda torta para você, você corre, se esforça para tentar devolver certinho a bolinha. Olha, o gostoso é jogar. É isso que é verdade. Não interessa quem vai ganhar e quem vai perder. Gostoso é jogar, né? Rogério Azevedo, muito obrigado. São 20 horas e 4 minutos. Alex Bonafini, gratidão também. Nosso coração se enche de alegria com a presença de vocês aqui, sempre. E eu queria passar para você, Alex, as derradeiras, as suas... finais, sobre o tema que nós abordamos, né? Vou novamente invocar o tema do programa Acidentados da Alma. Às vezes a gente já se vê todo estrupiado já, cheio de faixa na alma, né? E o outro também todo estrupiado. Então, nas condições que nós estamos, como Emmanuel nos diz, a gente tem que ter muita compaixão com o outro que está acidentado, que sofreu um acidente, e com a gente do lado de cá que também está acidentado, né? Para a gente poder viver essa vida de uma maneira mais leve. Eu quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando, queridos companheiros, muito obrigado pela companhia, né? Irmãos e irmãs, obrigado a todo mundo que passou por aqui, que deixou seu boa noite, que deixou seu joinha, que compartilhou. Obrigado, estamos aqui por vocês. Então, Alex Bonafini, eu passo para você para suas considerações e peço para que faça uma prece de encerramento para a gente. Muito obrigado. Pois não, eu que agradeço. Acidentados da alma somos todos nós. Nós estamos neste momento de transição deste planeta de expiações e provas. Talvez fisicamente não estejamos aqui quando ele chegar a ser um planeta de regeneração, mas nós somos os trabalhadores escolhidos para auxiliar o nosso próximo, nós acidentados, com nosso irmão acidentado, para que possamos encontrar a cura, encontrar o tratamento de nossas dores, encontrar o caminho. E só conseguiremos isso com amor, com solidariedade, com companheirismo, com compreensão e, acima de tudo, com humildade de entender que sempre temos que aprender. Deixar de lado essa bobagem de que somos os melhores, de que temos tudo, que não temos o que receber. Mas sempre estar abertos ao aprendizado e ao amor. Esse é o grande objetivo. Amemos. O amor afasta as brumas da dor e do sofrimento. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, para que alcancemos os nossos objetivos e quando esses objetivos forem mal pensados, mal refletidos, que ele nos ajude a ter um desvio no caminho que causará um sofrimento, mas que possamos, no final, entendermos que é o melhor do melhor. Pois que no final tenhamos o entendimento de que sempre seja feita a vontade do Pai, não a nossa. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Rogério, muito obrigado pela presença novamente. Obrigado, Alex, e obrigado a você que nos acompanha. Até o nosso próximo encontro.